531198, boa. Controle Salvador, bom dia, Xener 6140. Xener 6140, contato radar, suba para nível 250, saída Pucas Zumbi. Sobe ao 250, saída Pucas Zumbi, 6140. TAM 3198, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS aqui, pista no 0, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 0 no 6, pode ser uma tarefa de Cripto Lima Eco, mantenha-se em condições visuais, 075, ajuste Salvador, 10, 16. Com 9983. 93 está autorizado, puxa, porta. Voltaremos com 9983. Papa Romeo, Inter November Alpha, mantenha-se em condições visuais. 240, chame Recife 12685, altern 2545. 2085-2545, boa tarde. Bom. Trip 5595, serviço radar encerrado, 54 milhas. Vai Salvador, mantenha 140, chame Ilhéus, frequência 201. A 3198, complete aproximação, torre 118-95. Puta, 3198, a gente chama a torre 118-95. Afirmo. Tá logo. Tripa para Lima Eco, autorizado, descida, no 1500 pés. Da Gol, estamos alternando Galeão, 3 horas e 30 de autonomia, 140 a bordo. 140 a bordo, Gol 93, taxi é Índia, ponto esperador 1895, que negão 90 no meio. Índia do ponto esperador 295, 90 na meia, graças a uma todos com ponte, 193. 3198. Que a Codel tá ciente, mantenha-se em condições de usuais, reporte para o Itapuã. Na 738, oceano identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Chega da Mari, contente 050. Afirmativo, 050. 738. Salvador, bom dia novamente, 1983 da Gol, próximo ao ponto espera da 1-0, pronto, visual, coronel nacional. Ok, visual então, Airbus da TAM, observa a passagem lá e manter a porta. Após a passagem, ele mantém o Gol 9-9-3. Já o Vasco Cabravo. Bravo, mas tem as condições visuais que negão da 096, repartidos ao colocar os bolsos. Papá Romeu, Indiana Federal, passando o Traverso de Paris. Indiana Federal, para repartir a rotatória visual do campo. Contar a rotatória visual do campo, Indiana Federal. 3, 120 graus, 1, 12, autorizado. Delivery decolagem Gol 983. Que está aí, passa através de Ipiclaçu, mas que é Delta. Delta, vou botar na frente. Gol 1983, decolado 56, controle 1988, Goiás. 1988, grata, todo bom dia, bom serviço, 93. Prossiga. Estamos em um pequeno desvio aqui à direita para o 080, 10 milhas. Vamos dar uma informação. Tem que o 738 após desvio Foi Duna. Após desvio Duna, 738. Salvador, muito bom dia, 983 a Gol. Pois é, Gol 983, contato radar, só para o nível 360, vai ter a filha. Afirmativo, direto Leda para o 360, Gol 983. Controle de Salvador, Índia Nova Emeralda, está na proa da rotatória do Alco Campo. Sami Torre, 1895, Índia Nova Emeralda. 1895, Índia Nova Emeralda. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia Nova Emeralda, está na proa da rotatória do Alco Campo. Gente, da presente, autorizado final 17, encurtando aí a critéria de aproximação do comandante, chama na curta, checada de fábrica, Índia Nova Emeralda. A gente autorizado encurtar, vai chamar na curta final, Índia Nova Emeralda. Oi, Mike Echo Delta, 510, passando para 10 de 4. Gente, Mike Echo Delta, para a pista no 7 será o número 2, eu estou com o César 150 da CFA, aproximando aí. Já numa base pela direita, já levou a rotatória para a final no 7. Isso também só vai até o farol de Itapuã, e Itapuã ingressará no circuito pela direita, aguardando para girar a base. Japa, então entendeu que aguardará para ingressar na base, o circuito será a base pela direita, confirmado. O circuito será pela direita, só aguardando para girar base. O César 150 está à esquerda, a sua referência da final da pista 17, ou seja, o tráfego está aproximando pela direita da final da 17, no caso a sua esquerda, tá, quem aproxima aí pelo setor de perna do vento pela direita da 17, ok? O Salvador, é o Papa Cabravo. Romeu mantém a linha litoral 500 pés, reporte vertical do encontro Rio Joanes com o mar, mais conhecido como Buraquinho. Essa vai Buraquinho, o nosso abraço. O país, que legal, 1096, livre LS, aporte estabilizado. 2010, 1096, livre LS, aportará estabilizado. 19738. Todo cruzamento, o nosso abraço consegue até. Mike Echo Delta tá na vertical do farol da porta. Gente, o circuito autorizado pela direita, aguardando para girar base, o Mike Echo Delta. Delta. Bravo após o cruzamento, prossegue até onde? É para edifício Mundo Claro, senhor, pelo Alfa já na curta final do ano 7. De November Alfa, pista no 7, pouso autorizado. Fixo o trem, 110 graus, 10 horas. Ok, baixar, travar de fábrica, livre pouso no 7, o Índia November Alfa. O Delta visual com o César 150 curta, final no 7, menos de uma milha. Afirmativo. Livre a base, reporte na curta, checado, marca com o Delta. Delta, reportará lá, final, marcado, checado. O Romeu Cabravo está livre, cruzamento final pista 28, reporte para cruzar final da 35, Romeu Cabravo. Vai chamar para cruzar 35, Romeu Cabravo. Seria necessário, não. Pode fazer o 180 e o helicóptero vai aproximar para a cabeceira e liberar para o Pat 4. Vai só aguardar o pouso e a sequência libera para o Pat 4, ok? Checa o Delta, checa o trem, 140, uma dúvida. O 150 no seu backtrack, vai aguardar seu pouso, cabeceira 197 e liberar direito para o Pat 4. Delta Ciência, ingressando na final, trem baixado de checado. De November Alpha, solo foi 03, guardando instruções. Para o sol, por gentileza. É o Gol 1260. Autorização, informação. Copy, 390, Índia confere informação em curta. Pronto, pronto, segundo 260. 260, Salvador resiste, autorizado em voo 390, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, pista de saída Puca, com transição Caju. 5162, eu transpondo o controle em 119.8, 1260. Só confirma o transponder para o 260? Afirmo, 5162. Autorizado, Salvador Recife, 390, decola da 10, na saída Pucacaju, transponder 5162, controle 1198, voo 260. Só confirmando, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Jamo Caju. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Puca, Jamo, Jamo Caju, voo 260. Correto, 08, o portal é posto quando pronto. Posto quando pronto, voo 260. Visou o gol no 738 ILS, dá 10. Gol no 738, completa a final, Sami Torre, 1895, né? Afirmativo. 738. Romeu Oscar Bravo, mantém as condições visuais, que legal no 096, reporte visual com o local de pouso. Visual com o mundo Plaza, Romeu Oscar Bravo. Voo na 738, ando Índia Serra, baixado e travado. 738, caso receba indicação de que é, trapa a sua direita, mantendo o litoral, é o chamado corredor Axé, é um helicóptero, Robson 44. Pouso autorizado, pico no 0, vento 120 graus, uma 12 nós. Voo no 738. Sente o no 738, livre pouso, pico no 0. No 738, solo azul no 0, direita via Fox Trot 1219. Direita Fox Trot 219, 738. Só Salvador. Bom dia, 1738. 1738, táxi via Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette, portão 05, 738. Solo, bom dia, 35367. Trip 5367? Isso, João Pessoa. Vamos lá, Johnny People 190, informação em curso e a Índia, pronto para cópia? Pronto. Trip 5367, Salvador João Pessoa, autorizado nível de voo 190, Golf 677 a rota. Decolagem da 190, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5174 é o transponder, o controle 119.8, trip 5367. 190, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Puca Caju. 5174 é o transponder, 198 é o controle. Só confirme a transição, por gentileza. Puca Caju. Afirmativo, reporte quando pronto. Pressionamento pushback no PA3, trip 5367. Fono 260, gate 8, solicita a puxa acionamento. Fono 260, 08, portão, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, fono 260. Salvador, bom dia, Azul 4207, para o Santos Mono, Rio de Janeiro, 340, informação. Azul 4207, Santos Dumont, 340, informação Índia, confere, pronto para cópia? Pronto, cópia, 4207. Azul 4207, autorizado Santos Dumont, 340 nível, decolada 190, primeira curva direita, perfil saída da El Leida, após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota, Pesulo 10. Até a posição SMAP e após via rota do plano de voo. 5165 no transponder, o controle 119.8, azul 4207. Autorizado Transmão 3440, decola do 10, curva à direita, da El Leda, Bridge, pelo 10, SMAP, seguindo conforme a rota do plano de voo. Transponder 5165, controle 19.8, azul 4207. Apenas confirmando, após a posição Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Ego. Prima dela, Leda Bridge, após o Cruzeiro no centro. Correto, 01, é o cordão, é após quando pronto, azul 4207. Semana pronta, 4207. Sete Bravo Delta, autorizado o táxi, cruzamento pista 1735 e Lima, chame solo 129 para prosseguir para o parte 3. no 260. Solicita táxi. Autonomia 3 horas e 5, alterna Natal, está com 184 a bordo. 1260, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Taxiway India. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10, 16 a bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera, Taxiway India, ponto de espera, chama a torre, confirma a torre. 10895. E o altímetro no 0 no 6. 2895, altímetro no 0 no 6, gol 60, bom dia. Pista 10 autorizada. Linha de classe 100 graus, uma dúzia nós, altímetro 1016. Libre de decolagem, pista 10, 1016, 1260. Bravo Delta, autorizado o ingresso pátio principal, contornar o mesmo, acuse no PA3. 260, decolagem 21, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, gol 1260, decolou. Bom dia, gol 1260, contato radar, suba para o nível 390, saída Puka. É, confirma, passaram suba 390, saída Puka, gol 1260. Prossiga, Dr. Hotel. 1-Azul-4207, na posição 1, push deck, funcionamento. 4201-01 no portão. Coordenada da equipe solo, reporte para o táxi. Utilizada, push deck, acionamento, chamada para o táxi, 4207. Vitor Charlie Hotel, mantém as condições visuais, QNH 1016, reporte unidade suicida. Vou direto para Ipiz. Desça para 1510, QNH 1016, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, acione o código 0147. Afirmo. Zero, uno, quatro, Salvador, bom dia, Alta 3191, informação Índia, posição 6, autorização. Alta 35220, informação Índia. Bom dia, 35220, vou direto ITAP e reporte mundial de pesquisa. ITAP, já no ideal, 35220. Sim, se deixa para 3000 pés, QNH 10 no meia, 35220. 3000, com ele 165220. Gol no 260, chama o centro Recife, 1268, sim, é o térmico 1245. 268, 1245, gol no 260. 12685. Planos a 10 com curva direita da El Leda Bridge, Presulo 10, 5401-1980-3191. A rota Presulo 10 até a posição SMAP, eu posso vir a rota do plano de voo. SMAP já é chegada no galeão. Meia dúzia, reportar, eu posso para acionamento pushback. Vai reportar, 3191. Um azul 4207 com 84 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, Fernando Campinas, pronto para o táxi. Campinas 3 e 25, confirma para o B? 84 para o B. Eu vou para o centro da pista hoje. Ah, tá ciente. Eu não tenho nenhum tráfego agora, aproximação para a pista 10. Se dá presente, tiver condições de aproximar direto para a bata, está livre. Caso queira conseguir com visual litoral, está livre também. Presente, aproximar direto para a bata, eu vou para o Cabral. Autorizado então, Cabral, chame na curta para a bata, guardando o vento. Leva. 395 Salvador Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda, Boas Leda, voa direto para São Bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meio até Bravo até Zulu, após vir a rota do plano de voo. 5175 no transponder, o controle de 109.8, está 3895. Confirma o nível copiado, por gentileza. Copiado 0 3 o portal, após quando pronto para acionamento pushback, tem 3895. Prova Delta, 1 minuto, cópia, por gentileza. Informação, curso de Juliette. Adeliano, decolar, 130 com a dúvida. Então, a linha decola, dá 10, azul, 4207. Bravo Delta, pronto, cópia. Direto Bravo Delta, Salvador, Aracaju, autorizado nível de voo 090, Golf 677 a rota, decola da 10, primeira curva esquerda, prefira saída Conge, 0172, Conge no transponder, aciona 0260 e o controle em 109.8. Corrigindo a primeira curva à esquerda. Bravo Delta para 3, reposto quando pronto para acionamento. Salvador, até 3191, pushback acionamento. Até 3191 no... meia dúzia, o portão, coordenação equipe de som, reposte para o táxi. Itatuba, 319. Declarando 3208, Rosário. 3-8, bom trabalho, 4207. Bom dia, Azul 4207, passando 1100 para o 340, perfil da Adel. Bom dia, Azul 4207, contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. 347, direto Leda, grato, 4207. Puxa, bate o acionamento, bate o 3. Bate o 3, vou nessa equipe de som, aponte para o táxi, trip 5367. Vamos lá. Três, frequência livre, bom dia, Romero Cabral. Yankee Delta Charlie, Pátio 5, já acionando o visual. Ah, confia apenas o setor de sobrevoo? Setor norte, afasta até que ponto? Tem intenção de decolar da 17 já com o Pro Norte? Yankee Delta Charlie, voo local Salvador, Salvador, sobrevoo setor norte, afastado 10 milhas de Salvador, 500 pés altitude, decolagem da 17 com autorizada pela torre Salvador, decola com proa norte, aciona 0117 no transponder e o controle 119.8 a torre 108.95, Yankee Delta Charlie. Eu, reportagem autorizado, 5220. Pés de altitude e o Yankee Delta Charlie, é, quando pronto, chama 208.95. Trip 5367 para o táxi, 4 horas de autonomia, 40 de POB, alternando Natal. Firmando 40 Natal, 4 horas? Confirmado. Trip 5367, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, Índia. No ponto de espera chama 208.95, com altímetro 10.5 agora, bom voo. Muito obrigado, bom dia. Confirmando. Delta Charlie Hotel após Paris, foi rotatório, reporte visual para o campo. Essa decola, a proa é a norte, o Yankee Delta Charlie. Qual é o ideal da ser do Yankee Delta Charlie? 3607, vai bater 510. Eu tô com o tráfego ainda lá. Ok, não vai ser tráfego, seu tráfego não. Tá livre, então prossegui com o táxi. Já iniciou a saída do hangar da Alistar. Autorizado ingresso no 7, sentido 35. Com plano norte, decolagem autorizada. 110.12, Charlie. Marcão. Brasília, Marcão. 1015, não tinha. Fala, Marcão. Opa. Valeu. 2 no ponto de espera chama 2895, altímetro 1015, com voo. Comando M2, seguindo a aeronave da Trip, ponto de espera 1031. O altímetro marca agora 1015. Gente, 1015. Delta Charlie, decolado 37, 500 pés, mantém, chama o controle de 98, até a volta, Charlie. Da volta. Torre, bom dia, triplo 5367, próximo ao ponto de espera, pronto. 5367, alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantém, 5367. Sonhos visuais, que legal, no zero, no mínimo. Charlie. Então, 389503 é o portão, coordenação equipe de solo, após o Airbus 321 da companhia passar a cauda, iniciando 03, o acionamento, reportando para o táxi, coordenação equipe de solo, após o Airbus 321 da companhia. Yankee Delta Charlie, segue equipamento, não recebo no radar. Ok, vê se recebe agora, por favor. Confirma autonomia, o direto para o Delta, por gentileza. 4 horas e 40, reporte para ingresso no pátio principal. É isso, Papa Alfa, tango 4, mantendo 1500 pés. Sim. Bom dia, está 3191, está ponto de espera pronto, no Delta. Gente, mantém o ponto de espera, está 3191. Mantém. 35... 367, teclado 39, controle 19.8. 19.8, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Trip 5367. Bom dia, Trip 5367, contato radar, só para o 190, vai direto Puca. Afirmativo, saída Puca, transição Aru. É, por gente, a possibilidade de voar a Cajuda, presente? Aguarde coordenação. Localizador da 10, 35220. 35220, complete a sinal, sendo torre 1895. 1895, obrigado. Sois Salvador, bom dia, 35220, localizador da 10. Gente, chama marcador externo, marcha travada, 5220. Para trás externo, concha de frente, 20. Aciona 0155 no transponder, 1098 ao controle, Lima Zulu Golf. Bom dia, Oceania 255, autorizado Brigada Mari, para o nível 050. Brigada Mari, 050, do Oceania 255, preciso frente de Bari, TAPA? Autorizado TAPA, Oceania 255. TAPA vai para Oceania 255. No 7, que é uma pista 1-0, ok? 7. O Juliette Bravo Delta segue. Irá seguir o Airbus até a frente. Como número 3 para ponto de espera. Quando mesmo iniciar o táxi. Via Índia. No ponto de espera chama 2895. O altímetro agora marca 1-0-1-5. Juliette Bravo Delta. Trip, pista 0, pouso autorizado, 140 graus, 12 nós. 140, quando 2520, prossegue. Siga. 1777, autorizado por seguro, nível de voo 340, decola 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Euleda, voa direto para por seguro, 5405, transponder, o controle 109.8, voo 1777. Autorizado por seguro, nível 340, decola 10, curva direita, da Euleda direto. controle 198, código 5405. Tá correto, 05 portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Passarei, obrigado. Palavra, né? 2-0 já. Tudo? Eu vi que ela tem fazendo o modelo esquerda já na rotatória. Ok, sem problemas. Na sequência, tá livre e volta com curva direita final no 7, reporte estabilizado de chegada, Tcheladão. Polo 71 no Galeão, 4 horas? Eu? 3895, 3 ataques até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre, 10895, o altímetro 10015, bom voo. 10015 agora, vai entrar via Índia e chama a torre. 10915, só corrigindo a frequência da torre, 118, decimal 95. Corrigindo, 118, 95, obrigado, bom dia. Final, aliás, mantém. Mantendo zero após a passagem, 319. Bom dia, Juliette Bravo, prossiga. Pouso autorizado, pista no 7, o vento 120 graus, 129. 7. 100 metros, bravo, mantém as condições visuais, que legal, 019. Link Delta Charlie, controle.